janela, meu corpo te espera. Oh, vem para mim, vem que eu abro meus braços para que possas me envolver. Minha alma te anela, meu corpo te espera.